Numa tarde de sábado, o sol nos beijou. Dos olhares um destino, um brilho que se formou. O coração batia forte, cada toque era canção. Em poucas horas vivemos um sonho, uma paixão. És a distância virou sombra, a idade um obstáculo. Entre nós o tempo se estica, se torna intransigente. As promessas de amanhã se dissolvem no vento. E o amor que ardia agora é só um fragmento. Oh, saudade, você é a marca do que foi. O amor era o fogo, agora é bruma que se foi. Intensidade em cada toque, mas o tempo apagou. O que era pra ser eterno, no instante se apagou. Tua voz ainda ecoa em minhas noites frias. E o que foi um sonho se torna em dor dia após dia. O ritmo acelerado que vivemos se tornou lento. E a distância entre nós é um vasto deserto. As cartas que escrevi nunca chegaram a ti. As palavras que dissemos se perderam por aí. O amor é como chama, tão brilhante e quente. Agora é lembrança, num universo distante. Oh, saudade, você é a marca do que foi. O amor era o fogo, agora é bruma que se foi. Intensidade em cada toque, mas o tempo apagou. O que era pra ser eterno, no instante se apagou. Tua voz ainda ecoa em minhas noites frias. E o que foi um sonho se torna em dor dia após dia. O ritmo acelerado que vivemos se tornou lento. E a distância entre nós é um vasto deserto. As cartas que escrevi nunca chegaram a ti. As palavras que dissemos se perderam por aí. O amor é como chama, tão brilhante e quente. Agora é lembrança, no universo distante. E se pudesse voltar, não mudaria um segundo. Mas o amor é um rio que corre, e nós nadamos juntos. O que resta é um eco de um eu te amo apressado, que se perdeu na correnteza de um sonho desmoronado. Oh, saudade, você é a marca do que foi. O amor era o fogo, agora é bruma que se foi. Intensidade em cada toque, mas o tempo apagou. O que era pra ser eterno, no instante se apagou. Numa tarde de sábado, o sol nos beijou. E em um piscar de olhos, o amor se despediu. A beleza do momento.